eu trago a Juliette agora à esquerda e depois posição 1, que observando a aeronave da Ocean, né, que vai continuar o táxi seguindo o voo. Gente, então após a aeronave da Azul passar aqui, vai ingressar via Juliette, posição 1. Afirmativo. Vai iniciar o táxi, ok? Siga conforme os critérios de segurança aí da tripulação e o portão é 1, ok? Atende sinalização da FAA. Gente, ó, vai manter aqui a passada aqui da fauna do chamamento. Já vou puxar um pouco para frente. Muito obrigado. Bom voo. Obrigado. Desvio à direita. Um leve desvio à direita, que está o núcleo de uma formação. Ciente, está autorizada a aproximação em LS. Autorizada a aproximação em LS, com 1805. Leve 837 com 220, 220 mais a partir de agora. Descendo até 2000 pés, é o número 2 para pouso web 5837. Descendo até 220, é o número 2 para pouso 5837. Tá pronto, né? Tá fora da onda já. Autorizado, lembra, né, Monteiro 224? Conheço a Luna, tem o 224. Zero 74, decola azul no meio, controle 19, decimal 8. Controle 19, decimal 8, no 074, boa noite. Boa noite, no 24, quando pronto de decolar, 120 graus, 102. Eita, mas foi de decolagem quando pronto, 120 graus, 102. Sente, vamos cá, mas é de quatro. Desse mantenha 2000, forme localizador, ajuste 1013. Desce para 2000, com 1013, forma lá no localizador 5837. Boa noite, 05, complete final LS, torre 118.6. 1186, gol 1805. Controle Salvador, gol 074. Salvador, muito boa noite. Voo 1805, final ILS, então no zero, está Victor, Mike Charlie, tem a pista vista. Voo 1805, eu tenho livre pouso, pistão zero, ventura 20 graus, 10 mais. Livre pouso, pistão no zero, voo 1805. 24, veículos 18, controle 19, decimal 8. Controle Salvador, Xené, 6224. 3, posição 2. Autorizado, chame táxi. Autorizado, 6313. Fuca, 6224. Estabilizando o localizador, a 5837, 5837, complete final ILS, chame a torre, 118.6. Completo com a torre 286, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, objeto 5837, no ILS, baixado e chegado. Objeto 5837, aguarde autorização de pouso. Aguarde, 537. 805, solo 21, direita, 219. Direita 219, boa noite. Direito da Alfa. 805 Alfa e chame antes da Juliette. Alfa da Juliette. 485 Euclid, estará para o Porto Taxi. Táxi, o Chanel 3, número 3. Mundo 30, 3 horas e 50, alterna Galeão. Está livre o táxi à direita, até a ponte de espera, chame pronto para decolagem 18.6. Gente, livre, ponte de espera 18.6, 37, vento 1, 30 graus, 102. Teve pouco, 537. No 074, passão 50, chame o centro em 1251, alterna 1-3325. Centro 251, alterna 1-3325, gol 1 no 074, boa noite. Boa. Chame 6224, passa nível 130, chame o centro em 1245, alterna 1-2685. 5-4-5-2-6-8-5-6-2-2-4. Boa noite. Alfa Juliette, 805. 805 autorizado, esquerda, portão 3. Esquerda 3, 1-8-0-3. Cinco e três sete, solo os 2.6, livre à direita, 219. Direita, 219, 573. Cinco e três. Boa noite, autorizado chegada à Mari, vê se mantenha 3.000, ajuste 1.013. 3.000, 3.000, 3.000. Guia, 5.37, boa noite, é o Gol 1.643, passando 1.9.0. 6.43, boa noite, aciona identificação, chegada a Bonf, vê se mantenha 4.000 pés, ajuste 1.013. 4.000 pés, ajuste 1.013, chegada a Bonf, 1.643. Vento taxi, vai a Juliet and Alpha, report ready for takeoff to tower 118.6 on holding short. Taxi via Juliet Alpha, holding point 10, when ready for tower 118.6, and the sky gets high spine. 4, boa noite, chegada Mari, desça e mantenha 050, vigilância radar. Chegada Mari, descendo para o 050, boa 3-3, decola aos 3-1 no controle 19-8. 19-8, boa noite. Salvador, boa noite. Oceania 6313. Oceania 6313, boa noite. Sub mantenha 3620, da El, vigilância. Da El 360, 6313. E 805 para Natal, já tem sua cópia aqui, tá pronto para copiar? Pronto para copiar, pronto, sim, até. Autorizado, 370 para Natal, na Pesudo 10, decola da 10 com curva à esquerda, na saída Puca, transição Zipar, aciona 5554 e controle 19.8. 3. Ok, obrigado. Direto da Elma, 3. Esquerda, perdeu Puca de baixo, 5554, 19.8. Boa noite, 05. Correto, chão para acionamento. Obrigado. De voar, Dura, está presente? A manter chegada é o número 2 na aproximação. Vamos reduzir, vamos fazer um pequeno desvio à direita aqui, ver se a formação está bem. Posição de desviar à esquerda? Firmo. Então desvio à esquerda, autorizado, 606. Desvio autorizado, ordem de redução. A redução pode ser até 220 nós, o 606. Reduzindo 220 no 606. call now, 1198. 198, answer 585. Good night. Sorry. Três voe Duna presente, autorizado LS X-ray, informe localizador. Duna da presente, autorizado X-ray, informe localizador no 643. No 606, já tem condições de curvar à direita para o localizador? Já curvou à direita, agora na PRO 060. Ok, nesta PRO autorizado de interceptar o localizador, vê se mantém a 2000 em forma estabilizada, no 606. Descendo para 2000, nesta PRO autorizado, informo estado 1606. Voa 714, redução 2190 nós. Autorizado a descida até 3000 pés, 1003 ajuste, voa 714. 210, 290, descendo para 3000, ajuste no 0, no 3, 1795. Boa noite, Antes 585, passing 3400, level 340 to dial. Andes 585, climb maintain level 340 on dial departure. Level 340 on dial departure, Antes 585. And this 586, squawk ident, clear Mario arrival, descend my pain, flight level 050. Mario arrival, descend my controle igual na 7-4. Prossiga. Solicita um desvio, porque é desvio esquerda para evitar formações, é um comodos ali na posição exata. Afirmativa, após o desvio, vou ir direto Duna, 1794. Após o desvio, direto Duna, vou 1794. Economia 06, iniciei redução para aproximação, vai seguir tráfego da companhia, 6 milhas à frente. Iniciei a redução, 606. Gol, 1643, 2 milhas para o externo, complete final ILS, torre 118.6. Torre 118.6, gol 1643, vamos lá. China 6313, passa 150, chame o centro em 1251, na alterna 13325. 1251, 3325, boa noite. Boa. Salvador, boa noite. O gol 1643 está avisado no lock, trim baixar, travado. 7643, livre pouso, vento 140 graus, 8 nós. Livre pouso, 1643. Passadona, complete final ILS, torre 118.6. 18.6, ou 606. Bruno 794, desse mantém a 2000, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Para 2000, autorizado ILS X-Ray, informação localizador, Bruno 794. Boa noite, LS. 606, ciente, continua a aproximação, aguarde de autorização de pouso. Andes 585, Passe Level 140, contact Recife Center on 125.1, Fanable 133.25. 125.1 and 133.25, Andes 585, boa noite, obrigado. Três, seu solo posto 42, táxi livre à direita, pode manter a minha escuta. Alfa Juliette, portão 612. Livre à direita, Alfa Juliette, portão 612, na sua escuta no 643. 606, livre pouso no 30 graus, 8 nós. Livre pouso 606. Final ILS, torre 118.6. 18.6, ou 9.7.4. Então,